top são 20. Para o toque de 5 segundos. Toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Identificação. Rádio Campos Belos AM. Agora em novo endereço. Na Avenida Tertuliana da Silva Teixeira. Quadra 34, lote 1, setor industrial. Telefones 62-3451-1209 ou 9999-6823 ou 3451-2489. Rádio Campos Belos AM. 1520 kHz. A rádio que é mais você. RCBAM, definitivamente, é a Rádio do Povo e tem muito mais para você. Mais informação, mais música, mais alegria. Agosto vem aí e teremos novidades e muito mais. Uma nova programação, tudo novo na Rádio do Povo. Amigo agricultor e pecuarista, a cerealista Sogrão vem chamar a atenção do senhor que além de todo tipo de semente, adubo, ração, proteinado, sal mineral, sal branco, arame farpado e liso da marca Taura, produtos alimentícios, arroz, feijão e a farinha sertaneja, agora a novidade é que trabalhamos também com eucalipto tratado, que tem 15 anos de garantia contra inseto, fungo e doenças de madeira. Para você reformar a cerca, fazer galpão, rede de luz, temos agora palanque, estaca, esticador e o poste de 4 metros. E contamos com funcionário capacitado para atender e orientar no manuseio desses produtos. Você adquirindo eucalipto tratado, você vai evitar de estar estourando nas matas também. Vem nos fazer uma visita e conferir os preços. É só administrar o telefone 62-3451-3000 ou 99-33-4566. Fica no setor industrial. Sogrão, 20 anos produzindo e vendendo qualidade. Aô, coisa boa, bom dia, 8 horas e 20 minutos, programa de Vendas Cimento com você pela sua rádio RCBAM de Campos Belos, é coisa boa. Olha, você pode participar conosco pelo telefone 3451-2489, também pelo WhatsApp 06299606-5565, você manda aí a sua música para quem você quiser, você manda o áudio. Alô, meus amigos, aí, manda o áudio aí que nós vamos colocar aqui ao vivo para você aí. Quero mandar um abraço carinhoso para os nossos amigos aqui dos bairros da cidade de Campos Belos, meus amigos aqui do centro, aeroporto 1, aeroporto 2, pessoal do Bem Bom. A partir de agora, entra no ar o programa A Voz da Libertação, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Programa A Voz da Libertação.